do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui de volta. Hoje o Eduardo Zanardi não pôde estar aqui para poder apresentar o programa. Tá com problema intestinal aí. Tá fazendo lavagem. Mas, tão logo ele se recupere, vai dar voltar aqui para as carrapetas. E hoje o nosso programa aqui, a gente vai dar os nossos pitacos, comentar, relembrar os grandes médios volantes da história do futebol mundial, comentar sobre a posição que hoje em dia é uma das posições mais importantes do futebol moderno. E aqui no estúdio conosco temos a graça, a elegância, a malemolência de Cleiton Montanha. Programa como volantes, eu como sou o melhor cara que sabe fazer baliza no blog, teria que estar apresentando. Nossa, o mestre dos volantes. E Rodrigo Broquinha. Opa, estamos aí. Antes de mais nada, os nossos contatos, Montanha. Deixa eu só falar, a semana passada eu engasguei umas 3 vezes pra poder falar os contatos. Fiquei sempre esperando você falar, cara, fazer falta. Você tem que já deixar a trilhazinha gravada dos contatos com a sua voz. Tá com o Creed. Evitar a gente. Então vamos lá. Nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Nosso Facebook, @ofinodabola. Nosso Twitter, @ofinodabola.net. Você viu? Mudou. Era Twitter. Twitter. Acho que depois que ele fez 36 anos, acho que deu uma melhorada na pronúncia dele. Então, como nós vamos falar sobre volantes, nada mais justo do que falarmos o tema musical hoje também. Vamos tentar pra esse lado aí. E a primeira música, você pode até anunciar, Rodrigo Bronquinho, se você quiser. Quer que eu anuncie? Porque assim, o volante ele é extremamente exigido onde? No meio de campo do time. Não, como ele é ruim de piada. Né? Os volantes são extremamente exigidos nas curvas. Isso, muito e bem. E por isso vamos ouvir com Roberto Carlos as curvas da Estrada de Santos. Solta aí, querido. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na Estrada de Santos, e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu... Estamos voltando, e para quem não conhece a história do Roberto Carlos, o Papo do Fino também colabora. Então, o pessoal que não conseguia assistir no final do ano o especial do Roberto Carlos, só ouviu os programas do Papo do Fino. Nós temos quase todas as canções do Roberto Carlos. É verdade, né? Então, pessoal, vamos trocar essa ideia aí. Antes de mais nada, o volante é conhecido também como médio volante, cabeça de área ou trinco. Não sei de onde tirar esse trinco aqui. Trinco é Portugal. Então, qual a origem do... Por que médio volante? Você diz o nome ou o posicionamento? O nome. Por que médio volante? Porque assim, eu deduzo que... O Beck, tava até comentando aqui em off com o Montanha, que o Beck. Beck eu acho que deve ser originado em inglês, né? Que joga atrás. Joga atrás, exato. Olha que poliglota. Quarto zagueiro, não tenho a mínima ideia porque quarto zagueiro. Porque não tem 3 zagueiros antes do quarto zagueiro. Não, era a linha de 4, ele era então, o... Mas é o quarto zagueiro. Mas então... é porque ele jogava mais, era o que jogava mais recuado. Então, o quarto que fica atrás, então. Exato. Mas aí chega o meia-direita e meia-esquerda e os pontas do centroavante, não tem muita... muito mistério, mas o volante, o mistério da palavra volante. No site da Federação do Burundi, tá escrito que é o cara que dirige... De Burundi. Burundi. Não é do Burundi, não, é de Burundi. Tá bom, é de Burundi. Ela diz que o volante é aquele que dirige o time, porque é quem comanda a criação do time. É a partir dele que se faz o jogo, ele é o comandante. Então entendeu? O técnico não serve então pra nada, é ali. O capitão, então... Não, em campo. Não, o capitão não serve pra nada. O capitão, se você... Você descobriu no podcast passado, exatamente. Né? Se você estava atento aqui a semana passada, você ouviu que o capitão só serve pra escolher campo ou bola. Moedinha. Né? Então, assim, segundo o site da Federação de Burundi, né? Justamente. É por isso, porque ele dirige o jogo. Isso, na verdade, foi uma dedução tosca que a gente tentou fazer aqui na última hora que ninguém sabia. Se alguém souber, por que que chama volante, é, por favor, coloca nos comentários aí pra poder... E referencia, um porque senão é plágio. É, verdade. Eu vou na minha, tá? Médio volante, porque eles... É aquele cara que pega a bola no meio campo, ele sai tanto pra direita e tanto pra esquerda, ele faz o jogo fluir. E o volante, nada mais é, se põe pra direita e põe pra esquerda. Muito bem, e ré não tem. Ré não dá. Ré não dá. Você dá ré no volante? Você, ó, você... Como é que dá ré no volante? É verdade, verdade. No volante não, no comando. O problema é que pra quem não conhece o Montanha chegar no lugar e tiver uma baliza que cabe um caminhão, ele dá a volta no quarteirão pra procurar uma vaga. Montanha, na verdade, na hora que ele entra no carro, ele, a primeira vez que ele foi dirigir, ele perguntou, mas pô, volante eu só conheci no futebol. Bom, vamos falar. Vamos falar o Montanha é um especialista em esquemas táticos, né? É, eu percebi aí que ele tá com o touchpad dele aí, com todas as táticas aí, Montanha. Por favor, ajuda a gente aí. Então vamos lá, pra gente tratar sobre o volante, tem que passar um pouquinho pra evolução tática no futebol. Antes de você começar a evolução tática no futebol, primeiro colocar uma coisa, uma situação temporal antes dele começar, pra todo mundo entender. Certo. O volante não existia a posição volante até o começo da década de 70. Então tudo que existia eram meio campistas com características de... Pra mim, a organização tática clássica é o quê? Lateral direito e esquerdo, o back, o quarto zagueiro. Exato. Meio campo, meia direita, meia esquerda e volante. Ataque, ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Isso. Pra mim, essa era a definição de... Então, o 4-3-3 é já de depois da década de 70. Ah, tá. Então antes, a tua definição... Então antes, sim, é no meio campo, quem é que jogava? Antes era defesa, meio campo e ataque. Aí ele vai começar a desenhar... Certo. Só existia isso. Ataque. Tá, tem quatro na defesa, quantos no meio campo? Não. Montanha, solta a primeira tática. Não, eu vou ter que corrigir o Rodrigo aqui desse negócio. O 4-3-3, ele surgiu em 1958, com o Brasil. Aí que vem o 4-3-3, então não é da época de 70, tá? Mas vamos agora, antes lá. Não era 4-3-3, na verdade era 4-2-4, só que os caras tiveram que inventar o Zagallo voltando. Tá, mas vamos chegar em 1989 e vamos... Então vamos lá. A primeira tática do futebol mundial era uma tática 1-1-8. Então não era tática porra nenhuma. Certo? Ela surgiu em 1871. 1-8 era um zagueiro, um cara no meio campo e 8 caras no ataque. Então, tipo assim, ó. Era basicamente aquele futebol feminino de escola. Pra ficar bem claro, o goleiro joga pro zagueiro. O zagueiro dá um bicão. Aí o zagueiro dá um bicão, que o bicão não chega do outro lado do campo que nem chega hoje, porque a bola hoje pesa 400 gramas. Naquela época pesa 2 quilos. Isso não tivesse molhado, né? Isso não tivesse molhado. Aí ele tentava, a hora que o zagueiro recebia, já vinha 4 atacantes pra cima dele, tentar roubar a bola. Aí ele soltava pro cara do meio campo. Aí chegavam os outros 4 pra tentar roubar. Aí o cara dava um bico no ataque e ficava com os 8 caras se virando lá contra os 2 inimigos. Parecia que era, não sei se vocês brincavam na rua, aquela brincadeira que era cruzamento, aí ficava 20 caras tentando cabecear a bola. Tentando cabecear a bola e um cara cruzando. E o goleiro lá sozinho tentando... E um cara pra tirar. Mas e assim, então, o meio campo aí já provavelmente deveria ter uma característica de volante. Não, porque não existia a marcação. Aí não. Ele não teria de volante. Não, isso era uma coisa de louco, né? Isso é, de louco. Não dá pra... Como é que ia ter um meio campo? Assim, com um cara, né? Não, o zagueiro. O zagueiro, a única coisa que ele tinha tempo era de chutar a bola pra frente. Porque existia... Mas essa tática durou muito tempo, até. Então, ele não era um volante nessa época. Ele era basicamente um meio de ligação. A bola caia nele e jogava pro ataque. Essa a bola pingava, ele chutava pra frente. Exatamente. Mas ele precisava marcar. Ia ficar só ia o zagueiro marcando. Ele ia marcar quem? Não, quem ia pro meio campo? Você tá falando dele quando tá com a bola, né? E quando ele não toca a bola com o adversário... Ele ficava tá no meio campo, parado. Ah, então era o zagueiro e o goleiro contra a rapa. Exatamente. O zagueiro, os dois marcavam 8, né? E o goleiro podia usar as mãos e os pés. Ah, é verdade. Olha que vantagem. Mais fácil. Aí teve uma evolução bacana. Teve uma evolução muito pequena, 1871, basicamente 8 anos depois. Que aí era o quê? 1-2-7. Olha lá, que evolução, nossa, hein? Nossa senhora, hein? Deve ter um cara que era grosso pra peste e esse cara falou, vai pra trás, vai. Sai daqui. Vai pra trás, aqui você tá atrapalhando. Então, mas aí é a mesma coisa, eles dois ajudavam. Você pode lembrar, não sei se você lembra, que a disposição dos jogadores em campo, né, os meias ficavam em alguns momentos um pouco mais recuados, então eles tinham que ajudar na marcação, senão não dava. A função nesse jogo aqui era basicamente o bicão, e os caras do ataque então se viravam. Aquele cara que ficava no meio pra dar o bico, ele não conseguia chutar direito. Falou, coloca você lá atrás pra ver se chuta a bola proveniente aqui, porque tá chegando. Aí depois teve uma outra evolução, que foi o 2-2-6, que foi a seleção da Escócia, de 1872. Aqui o jogo fluía um pouco mais... E aí você pode ser que o volante... Não, o volante ajudava um pouco mais na marcação. Não existia volante. O meia marcador... Era um meia era um volante, mas não tinha esse nome. Pronto. Exato. É. Ele voltava pra marcar. Então essa foi a primeira grande evolução tática, o 2-2-6. Então a partir daí eu já imagino que consiga existir uma tática. Tinha alguém do lado pelo menos pra tocar a bola. Exato. Né? Pode existir uma... Passa a poder existir uma tática e passa a poder existir a função de volante. E agora nós temos uma outra evolução que aqui eu entendo que tinha assim a função de volante, tá? Não era chamado, mas assim, era um cara marcador, ele saía pro jogo. Que é a formação clássica da seleção britânica, campeã olímpica de 1912, que era o 2-3-5. É, e esse foi o sistema, pra quem acompanhou os podcasts das Copas do Mundo, esse foi o sistema que perdurou na maioria das primeiras Copas do Mundo, né? Na verdade, até em todos os programas que a gente gravou, acho que só dois que não tiveram essa tática. Porque o próprio MW era um 3-2-5, né? Lá em Caxambu, o pessoal era... não tava Exato. Né? Aí o que fazer? Você tinha os dois zagueiros... Desses três do meio campo, um ele voltava pra compor, que era mais ou menos um cabeça de área. Entendeu? Que é o volante. Então, só que os caras não conheceram ainda meio campo. Beleza? Então aqui já começou a surgir a função do volante. Além disso, ele saía pro jogo. Pra ele fazer, levava a bola até os meias pra fluir um pouco mais o jogo. E agora nós temos o WM, certo? Que era do time do Arsenal, de 1929. Certo? Isso daqui que o Rodrigo acabou de citar. Que era o 3-2-2-3. É que na verdade, se. É... Na verdade, eu ainda acho que ele é uma remodelagem do 3-2-5. Só que esses dois do 3-2-5, você tem os dois volantes, aí você tem os dois atacantes mais hábeis dentro daquela formação do W nas duas pontas. Aqui com certeza, aqui nessa. No WM, aqui você tinha uma. A função do volante era bem mais. Como é que pode dizer? Perceptível. Perceptível, exatamente. Você tinha três zagueiros, dois jogadores de contenção, que tinham que levar a bola para os dois meias, e os três atacantes. Então, mas não eram dois meias, eram cinco atacantes. Isso daí, nos podcasts das Copas, a gente deixou bem claro, né? Que nesse esquema eram cinco atacantes, tanto que a FIFA sempre, até a Copa de 54... colocou como a seleção da Copa com cinco atacantes. Então, aí a gente pode ver também que a partir desse WM é quando realmente parece que os jogadores ficam melhor distribuídos dentro do campo. Exato. E a gente também pode perceber que as laterais do campo, principalmente na parte da defesa, elas não eram muito exploradas. Era mais para os pontas que estavam no ataque. Então nós podemos aqui ter um marco no futebol mundial com volante, entre aspas, ele acabou sendo introduzido a partir de 1929, certo? Do WM. Então, WM. O problema é que essas colocações táticas que você fez, elas pertencem muito mais à Inglaterra. Elas não vêm muito da questão do futebol mundial, elas chegaram bem depois do futebol mundial. Então, mas né? Querendo ou não, a Inglaterra que inventou o futebol. Exato. Então, entendeu? A questão então, tática aí, mas além. Você sabe que eles ficaram fora de Copa do Mundo, por se achar superior e tal. Mas então, querendo ou não, o futebol deles já era evoluído. O mundo não viveu a mesma evolução tática, tá? Essa evolução tática praticamente, exclusivamente britânica. E também, assim, acho que a gente tem que perceber em toda essa parte tática que a gente começou a analisar aqui, que é o seguinte, a importância do volante, ela começa a aparecer realmente conforme os times começam a perceber que futebol não ganha só aquele time que faz gols. Então a gente pode ver que as primeiras organizações táticas eram assim, o objetivo único era fazer gols. É, exatamente. Não importa quanto vai tomar, tem que fazer mais. Essa colocação... Então o que acontece? Ou o volante começa a ter parecer como um elemento chave no time quando percebe-se que posse de bola é importante e que defender é muito importante também. Exatamente. Antes de você atacar, você tem que tacar a bola. Pra você estar com a bola, você tem que defender. É, tem que tomar a bola, né? Exatamente. Essa colocação que você fez foi importante porque a figura do volante, ela surge a partir desse conceito de não apenas atacar. A figura do volante surge por volta da Copa de 70 e a Copa de 74. Então, se você pega, por exemplo, o Brasil de 70, porque as grandes configurações táticas mundiais surgem em Copas do Mundo. Então, o Brasil montado foi montado pelo João Saldanha, né? Ele tinha só o Piazza que ajudava um pouco mais na marcação ali. O João Saldanha, ele fazia o Gerson, o Rivelino, voltar um pouco mais. Aí surgiu também essa divisão de função do volante. Então você não tinha dois volantes de capacitação exatamente iguais. Brucutu, primeiro volante. Exato. E segundo volante. E assim, o que, que aconteceu? O Piazza, como jogou na Copa do Mundo na zaga e o Clodoaldo ficou de volante, o Gerson e o Rivelino voltavam um pouco mais para buscar a bola na saída de jogo. Então começou aquele conceito de primeiro volante, que você acabou de comentar, e segundo volante. A diferença é que o Brasil tinha o pessoal com um pouco mais de habilidade. Então o volante que era brucutu do Brasil acabou indo para a zaga. E o Brasil ficou sem volante brucutu. Talvez por isso ele tenha encantado tanto. Mas talvez por isso também tenha tido, por exemplo, tanta dificuldade na época contra a Inglaterra, que era um time que marcava um pouco mais, que privilegiava a marcação. Quando chegou na Copa de 74, com a Holanda, que foi quem revolucionou taticamente, vários jogadores executavam ao mesmo tempo as duas funções, tanto a do primeiro quanto a do segundo volante. Então você passou a ter essa questão do volante clássico. A gente pode perceber que, assim, que, por exemplo, com a Holanda, em 74, então, foi um momento onde teve aquele passo que hoje em dia, principalmente o pessoal que é contemporâneo da época, diz que o Barcelona de hoje em dia é muito semelhante ao que era a Holanda de 74. Porque a Holanda de 74, quando a gente chegar na Copa do Mundo, não chegamos ainda, mas certamente em 74 falaremos muito sobre a Holanda, mas o que acontece? O esquema tático, ele não tinha, as posições não eram demarcadas tão definidamente. Elas estavam lá colocadas, tinha zagueiro, tinha meio campo, tinha atacante. Mas essas posições, todos ajudavam a marcar, todos ajudavam no ataque. Então, eu acho que nesse conceito da Holanda, né, que tanto se fala que foi revolucionário, que mostra que conseguir retomar a posse de bola é tão importante quanto conseguir atacar. Exatamente. É, mas a gente está fugindo um pouco do assunto, mas só para citar, a laranja mecânica, o que chamava a atenção dela era a troca de posições. O time, o jeito que os jogadores rodavam em campo. Ele não tinha tanto essa função eles tomar não tinham a bola. Porque o Barcelona, como eu gosto de tático, eu acabo analisando algumas coisas. O Barcelona, se você for ver a disposição dele taticamente, ela relembra a Hungria de 54. Então, taticamente, disposição taticamente. Então vamos fazer o seguinte. A gente discute essa parte de inovação tática no segundo bloco. E eu vou citar, porque teve um site americano, eu não sei pronunciar, essa aí vai ser complicado. Fala pro Montanha, por favor. Lê aqui. Bleacher Sport. Muito beleza. Bem, ele divulgou uma lista com 50 maiores volantes de todos os tempos. Aí eu separei a lista por época. Então eu separei os volantes da época que não existiam os volantes, porque a gente define essa transição 70-74 como surgimento dos volantes. Então aqui estão os volantes. A gente de... aqui muito gabaritado e... Exato. É que a gente manja demais. É, muito, entende muito de futebol, a gente definiu e ponto final. Exatamente. Assim, então, os destaques eram o alemão Horst Maniak, o argentino Ratin. Então, o Ratin, na verdade, ele tem uma história que foi ele o responsável pelo surgimento dos cartões. Porque... Eu imagino por quê. Então, na Copa de 66, ele xingou o juiz, foi expulso e amassou a bandeira da Inglaterra. Então, era uma... Que país que ele era? Foi chamado argentino. Aí tem lá, argentino, além do Ratin, tem o Nestor Rossi, austríaco, Hanap, Okruik e Köhler. Todos da década de 50. Brasileiros, o Clodoaldo e o Zito. Escocês, Mackay e Bremner. Holandês, Van Hanegem, que chegou a jogar em 70. Húngaro, o Bozic. Inglês, o Stiles. O português, Germano. O soviético, Voronin. O tcheco, Pluskal. Os uruguaios, Obdúlio Varela e Leandro de Andrade. E o italiano, que nasceu no Uruguai, Andreolo. Então esses são, da lista dos 50 maiores de todos os tempos, aqueles da época que não existia volante, que eles, na verdade, eram meio campistas e acabavam se ocupando também da marcação do time. Desses que você citou, eu acredito que o maior volante, eu acredito que ele tinha função de volante, ou da Hungria? O Bozic. Ele ficava ali como um volante central mesmo. Taticamente, na Hungria, ele era um volante central. Que sabia jogar. Então, fechando esse bloco aqui, a gente, como falou dos volantes clássicos aqui, falamos historicamente dos volantes aqui, vamos soltar um clássico também aí do cancioneiro internacional. Queridei, solta aí. Bohemian Rhapsody do Queen. voltando aqui, a gente vai continuar falando sobre os volantes, né, principalmente do volante de futebol moderno, mas antes de mais nada, o Montanha ele tem uma discordância tática do Bronquinha. Tenho sim. Que o Rodrigo aqui ele deixa claro que a função do. O que ele entende, a função do volante ela apareceu em 70. Eu entendo que onde fica clara a função do volante é com a seleção da Hungria, 54. Então, mas eu falo função nominal. Ele é denominado volante só entendi. A partir de 70. Na época de 54 era denominado meio-campo. Meio-campo, entendi. Né? Não, então... beleza. Mas assim, se você for ver a função, a disposição dele em campo, a função. Tática que você vê como um volante deveria jogar, você vê com a seleção da Hungria. E até por isso a Hungria ela foi sensação na Copa de 54. Porque o que acontecia? Isso acontecia também no Real Madrid da época, da década de 50. Porque o que se sucedia nessa função de meio campo? Do que a gente comentou no bloco passado. Você chegava e você passou a ver que não bastava fazer gol, mas você também precisava ter a posse de bola... roubar a bola para você criar, criou essa função. Então os jogadores de meio campo precisavam fazer isso. As seleções do mundo não faziam. Quem fazia isso era o Real Madrid, que por isso ele dominou a Europa de uma maneira avassaladora entre a década de 50 e 60, e a seleção da Hungria, que o Real Madrid tinha, o Copa tinha, que fazia parte dessa seleção da Hungria, tinha o Puskas, e tinha, além de tudo, a habilidade do Di Stéfano. Então tinha um meio campo que era relativamente diferenciado. Então a função, o conceito de marcação de futebol total no meio campo pode ter surgido com a Hungria. Só que nessa época de 54, por exemplo, quem fazia isso era só a Hungria. Mas ninguém fazia. Então você não pode consolidar alguma coisa como você está falando ali da Hungria. Uma coisa que me intriga bastante é o seguinte. Quando a gente vê... por exemplo, nos elencos hoje em dia, a quantidade de jogadores que são volantes de ofício ou jogadores que são improvisados como volante, hoje em dia é muito grande. Por que o volante tem tanta importância no futebol moderno? Ah, isso foi uma colocação que o Montanha fez no primeiro bloco. A função de transição, né, que começou assim na década de 70, no final da década de 70... ele ficou com uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque ele era o cara que ia retomar a bola e não podia ser um jogador que não soubesse distribuir a bola. Mas, então assim, ele precisava ser muito bom. Então, mas eu lembro, assim, na minha vaga lembrança, que até os anos 90, a figura do volante era um cara que, e nisso aí, a gente até estava conversando aqui antes, nisso aí ficou muito marcada a figura do Dunga, do Alemão, eu lembro. Assim, jogadores da década de 90 que, assim... eles estavam muito mais preocupados em destruir as jogadas. A importância do volante era muito mais destruir. Até isso a gente acha que tem que deixar esclarecido, né? Que o volante tem o primeiro volante e o segundo volante. O primeiro volante é aquele cara que tá lá só pra acabar com a festa do time alheio, dar a butinada. Pelo menos na década de 90 eu lembro que eu assistia futebol italiano. Então, a década de 90 era bem assim mesmo. Eu lembro que, o cara tava lá só pra arrebentar. Só que... E o segundo volante era aquele cara o quê? Que ajuda também na marcação, ele não é o cabeça de área, é aquele cara que vai auxiliar o volante na marcação e vai auxiliar na distribuição da jogada. Então assim, ele é um, ele tá entre o volante e o meia, ele não é tão bom quanto o meia e também ele não é tão cabeça de área quanto na década de 90 ou médio volante ou primeiro volante. Mas aí o que acontece essa função tática? Se você for ver anos 90 e meados de 2000, nós temos... um time que encante o futebol mundial. Exato. Agora você vai me fazer voltar para a década de 80. Só tem um time que encanta, nessa época, que encantou entre as o mundo, só que foi muito pouco tempo, que eu considero foi o Milan. Não, o Barcelona do Koeman, que o Romário jogou, era um... não, encantou o mundo. Era o Barcelona do Guardiola. Que não, assim... O futebol, a partir dessa época, depois da perda de 82, a questão de ataque, ela caiu no conceito. Então deixa eu voltar para 82. O futebol brasileiro na década de 80, e você pode pegar alguns times clássicos, como por exemplo a democracia corintiana na década de 80, ela tinha como volante o Paulinho, que era tipo um cabeça de bagre na época, mas não era um cabeça de bagre, e o Eduardo Amorim era o segundo volante. E era, se for perguntar. Tem que entrar, né? Na seleção que fim levou para procurar o Eduardo Amorim. O Eduardo Amorim, ele era um grande jogador, e ele era um típico segundo volante. Na época era só Eduardo, vira Amorim quando virou técnico. E a seleção brasileira em 82 tinha no meio campo o Falcão e o Cerezo. Quem que era o cabeça de bagre? Não tinha. É verdade. Não existia cabeça de bagre. Em 86, quando o Brasil tinha Alemão e Elzo, começou a queda de nível, né? O Brasil foi eliminado pela França. Se não me engano, o Fernandes era o volante, o primeiro volante da França, que era um jogador que também já tinha essa característica do cabeça de bagre. Então esse cabeça de bagre, ele apareceu em meados da década de 80. E eu te falo até como que ele apareceu. Ele apareceu através daquela seleção da Dinamarca, quando introduziram o 3-5-2. Dinamarca, né? O 3-5-2, ele atrapalha mas o ela futebol tinha, mundial. Mas só que o volante da Dinamarca, o cabeça de bagre da Dinamarca, era o Jesper Olsen, que jogava pra caralho. Só que o problema foi, eles introduziram o conceito de uma maneira. O resto do mundo não tinha jogadores sem essa capacidade e fez o quê? Botou o brucutu. E por isso que a Dinamarca, naquele ano, caiu na Copa. Por quê? Porque o volante dela, os dois sabiam jogar numa época que todo mundo introduziu o quê? O volante pra matar o lance. Mas eu acho que esse conceito de volante que sai para jogar, houve um hiato, né, de 82 para agora, os anos 2000. Exato. É assim, toda essa fase aí, a gente pode pegar a seleção brasileira aí, principalmente, voltando aqui, o Dunga, que foi um sujeito que ele... Na minha humilde opinião, o Dunga era um jogador que ele era muito importante taticamente, era um jogador bom na destruição e bom na distribuição de jogadas. Mas o problema do Dunga é que ele não tinha plasticidade de sair jogando, dar um corte, dar uma finta, chegar na cara do gol. Então o que acontece? Como ele sempre se restringia a ficar aquela parte do campo e precisava com certeza de encontrar alguém para poder justificar porque que o Brasil perdeu 90, a era Dunga começa a ser... o Dunga começa a ser estigmatizado em 90. O Brasil perde a Copa, a era Dunga, o cara brucutu, o cara cabeça de bagre, o cara tem a cintura dura, não consegue jogar. Só cata a bola e toca de lado e dá butinada. E o Dunga não era assim, o Dunga era um jogador que fazia poucas faltas, principalmente eu lembro dele em 98, que eu lembro que eu acompanhei ele, fazia poucas jogadas e era um dos jogadores que tinha o melhor aproveitamento em passe de bola, principalmente em profundidade. Então, aí em 98, em 94, alguns times da Europa, como ele bem colocou, o Milan, que eram plasticamente um pouco melhores, o volante passou a adquirir uma nova função. Porque você vê, né, o pessoal fala, o volante foi sempre a mesma merda. Não, na década de 90, o volante começou a cobrir lateral. Que cobrir foi lateral quando começou a história de ala. Por causa do 3-5-2. Exato. Líbero, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Aí o volante, ele passou a ter, número um, necessidade de precisar de uma capacidade física muito maior que qualquer jogador. Necessidade de precisar também foi uma coisa bacana. Necessidade de precisar foi ótimo. Essa... É verdade. É igual eu pra mim, que você introduziu uns programas atrás. Então, assim, ele passou a ser o cara que tinha que ter o melhor pulmão do time. Porque você fala... Não, o lateral vai e volta. O lateral vai e volta o caralho. O lateral, quando vai, o volante cobre. Porque ele não volta. Então, o volante, ele passou a ser uma figura que, a partir de agora, ele faz o quê? Ele tem que desarmar, ele tem que cobrir subida e ele tem que saber armar o jogo. Sai pro jogo, não armar. Sai pro jogo. Né? Então, sai pro jogo. Exatamente, sai pro jogo. Então, assim, e saber distribuir, saber, de repente, quando você pega, eu vou dar um exemplo muito atual, o Valdívia, quando não tá afim de jogar, ele se esconde. Aí o cara que jogar com o Valdívia, eu não tô falando do Valdívia do Palmeiras, eu tô falando do Valdívia da seleção do Chile também. O Valdívia, quando não tá afim de jogar, ele se esconde. Aí o que que acontece? Não é ele que tem que receber a bola? O que que o volante vai ter que fazer, o segundo volante? Levar a bola até ele. Vai ter que levar a bola, ou levar até ele, ou levar até o atacante. Então, assim, você tem uma situação que o volante hoje é o fodido do futebol. É, o cara que geralmente são os jogadores que, passando dessa época de 90 que eu comentei, que era... Assim, eu acho que até o time do Milan, eu lembro claramente o time do Milan, tinha muitos valores individuais muito bons. Não é que o futebol do Milan era plástico, mas assim, do meio pra frente, com Gullit e Van Basten, esse time era muito bom com esses jogadores. Mas do meio pra trás, meu amigo... Você só tinha o Baresi. É, então, não. Não, peraí. O Baresi era o tal do líbero, que até hoje, não. O único líbero que existiu, até hoje que eu falava, o Baresi. Não. E até hoje, tem que colocar o líbero e colocar lá o João, né? Felipe. O Beckenbauer não era líbero na época, né? Ele jogava mais perto do meio de campo. É, volante, defesa, né? Então. Ele era o volante. Não era o líbero. O líbero foi aparecer com o Baresi, que era... Tudo bem, mas assim, esse time que tava do lado do Baresi... Quem, além do Baresi, esses dois que a gente comentou... Quem era o volante do Milan? Eu não lembro. Quem era o volante do Milan? Rijkaard. Os melhores volantes que eu já vi jogar. Só esse. É verdade. Então eu acho que a minha memória não tá muito boa. Não tá e a bola boa. Tinha que chegar só no Gullit. É, aquele time do Miller era um time que todo mundo tinha um comprometimento grande, por isso que foi um grande time do Miller, né? Como eu citei o Barcelona, que você falou que não te atraía em nada. Não, não é que não me atrai. Eu não comparo o Barcelona com o Milan. Que nem o Barcelona. Tinha um cara fantástico de volante, que era o Guardiola. Era o Guardiola, então. Ele era super funcional. Então o Guardiola fazia até em situações quando o Koeman, o holandês, o zagueiro, tinha facilidade para sair, ele de repente dava uma arrancada, o Guardiola cobria até zagueiro, um volante que tinha uma atuação diferenciada. Então você tem... Mas só que nessa época... Eram raros os volantes que tinham essa... Que saíam pro jogo. Essa habilidade. Mas hoje em dia, esses volantes, assim... hoje em dia, o volante, na verdade, se ele não souber... Né, a partir dos anos 2000, quando começou a mudar um pouquinho, sei lá... começou a parar de se jogar tanto o futebol de defender... Porque assim, no começo, como o Montanha falou, logo no começo do podcast, a função era ganhar o jogo fazendo gols, atacar. Depois tem um recrudescimento, essa palavra também é bonita, por isso que eu... Recrudescimento, o time começa a deixar de atacar para defender e ter posse de bola, que assim, a posse de bola, pela minha lembrança, vem da época do Parreira, que era, ó, temos que ter mais tempo com a bola, mais tempo de posse de bola. Que a gente vê hoje em dia que faz muito efeito também. Mas a gente começa a ver, por exemplo, no futebol brasileiro, a partir do ano 2000, no final dos anos 90, a partir do ano 2000, começa a aparecer alguns volantes que são um pouco mais habilidosos, eles conseguem sair pro jogo. Então, assim, a gente vai ver aí o Rincón, o Ricardinho. Exato. Eram volantes, inclusive jogavam juntos, mas era aquele volante que ia segurar ali o refrão. Não, ali, e detalhe. Conseguia sair jogando. O Rincón, por exemplo. O Vampeta, Ricardinho ali, eu considerava mais ele como um meio. Ele acabava com do meio campo o somente. O Rincón, por exemplo, no Palmeiras era meio armador. Ó, então é o seguinte, desses nomes que a gente colocou, de década de 70, 80, 90, tem os outros nomes da lista, são mais ou menos dessa época. Então, por exemplo, da Alemanha, Uri Stielik, Bonhoff, o Matthaus e o Effenberg, que a gente já viu jogar, né? Na Argentina, o Simeone, triste isso, na lista dos 50 maiores volantes da história, de lascar o cano. E muitas contusões. É. Ardiles, o Gallego e o Redondo. O Redondo era um jogava pra caralho. Né? Era um volante clássico. Puta, só que tem mais cara aí. Vamos citar os caras que não estão, que a gente concorda? Não, calma. Calma que eu ainda tô na Argentina, letra A. Entendi. Ó, esse Vanderelce da Bélgica foi um que o Pelé falou uma vez, que foi um dos melhores volantes que ele já viu jogar na vida dele. Jogou a Copa de 82. O único cara da Bélgica que eu lembro é o Prodom. E o Chifo, né? Não, só o Prodom. Só o Prodom. Nessa lista consta Mauro Silva, Dunga e Falcão. O escocês Souness, que era do Olympique de Marseille, o Guardiola, o Deschamps, que era um baita no volante também, que a gente viu jogar. Da Holanda tem uma lista imensa, Cocu, Jansen, Davids, Ari Han, Neskens, que era o volante de contenção, em teoria, do carrossel, só que era um cara que toda hora estava na frente finalizando, e o Rijkaard. Brian Robson, da Inglaterra, da Irlanda, Johnny Gillis e o Roy Keane, que a gente também já viu jogar. Itália, De Rossi, que eu detesto ele, eu acho ele horrível. O Gattuso, que dispensa comentários, porque é ridículo pra mim. Romel Bennett, Pirlo, que ainda é ativo, né? Joga muito. E o Tardelli. O francês, Patrick Vieira, né? Que ele é senegalês, na verdade. E o outro, que também não é francês, mas é francês, o Makelele, que é do Zaire. Então, esses daí são tirando... Então, você vê que nessa lista aparecem uns cabeça de bagre, né? Parece os cabeças de bagre, né? Por exemplo, nosso amigo Mancuso. Gattuso. Tá na vida. Gattuso. Por exemplo, nosso amigo Gattuso, que... que é um ridículo. Cada enxadada é uma minhoca. Então, homenagem ao Gattuso. E fechando aqui o bloco, a esses volantes bons de bola, inclusive de acertar... A bola do tornozelo. Né? Bola do tornozelo, bola do joelho. Por onde passasse perto a bola, eles iam em cima, né? Exato. Então, esses volantes... Assudos. Assudos. Dias de luta do Ira. Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Então, agora, abrindo esse terceiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre a atualidade, sobre a gente. Já falamos como é que o volante joga, qual que é a posição tática dele e tudo. Vamos falar sobre alguns nomes aqui, a gente também conhece até dos dias atuais. E também sobre como hoje em dia esse volante acaba atuando. Então, antes de citar o jogador, nós temos que falar como hoje os volantes estão jogando. Hoje em dia os volantes, eles têm que defender e sair para o jogo. Hoje o volante que ele só fica só marcando, ele é considerado muito ruim hoje em dia. O Mano Menezes gosta de um, dois. O Sandro e o Rômulo, né? Hoje... Não, vamos parar com a polêmica aqui. Deixa eu até concluir, porque vai dar pau esse negócio. Então, o que acontece? Onde um volante cabeçudo se destaca hoje é alguns times que usam 3-5-2. Aí você tem que ter um cabeçudo, um cabeça de bagre, literalmente. Tá, aí esses caras são valorizados. Mas assim, nas outras táticas, um volante que só sabe só destruir não tem função nenhuma. Aí hoje em dia todo mundo fala do Barcelona, certo? Xavi e Iniesta. Esses caras, eles não são caras fora do comum pro nosso futebol de hoje. Só que eles não reinventaram o futebol. O Guardiola não reinventou a função de meio campo. Esses caras estão fazendo o que os jogadores de 70 faziam. Então, eles reinventaram. Não, não é reinventaram. Ué, se morreu... Só olhar pra trás. Mas se morreu, o próprio Nogueira colocou que teve um hiato dentro dessa época, você pode considerar que eles, então, se você não quer usar o termo reinventaram, ressuscitaram. Porque você pega, por exemplo, o Xavi e Iniesta, me identifico muito, por exemplo, com o Falcão e Cerezo. Não pode falar que eles inventaram a roda do futebol. É isso que eu tô querendo dizer. Não, inventar não, mas... Entendeu? Eles estão fazendo o que se faziam lá atrás, que é onde o futebol tinha aquela magia. Mas o problema é que, na verdade, isso depende muito. Ter um bom futebol, bons por Xavi, Iniesta, Messi, todos jogando junto ali, isso depende muito dos talentos individuais, porque na prática, se você não tem aqueles jogadores... Se você tem o Mauro Silva, no 94, o cara corria demais, mas ele não conseguia dar um passo, ele tinha dois pés esquerdos e tocava com o direito. Não, entendi. Por causa disso, você tinha um padrão tático que os volantes não usavam... fazer tanta diferença, que nem, ó, os últimos campeões brasileiros, vamos pegar aqui, você, Nogueira, que é São Paulino, o Josué Mineiro, são volantes extraordinários? Não eram extraordinários. Não, mas os dois sabiam jogar. Sabiam jogar, então assim, eles não eram, assim, porque o que acontece também, eu acho que às vezes acontece isso, Montanha, um bom jogador, um bom volante, facilmente ele vira um meia, por quê? Porque tá faltando tanto falta jogador que consiga passar bem essa bola, o que acontece hoje em dia, acho que isso é tema de um podcast que a gente pode gravar depois, é o 10. O 10 acabou. O 10, ele não tem um 10 como o Ganso. O 10 acabou por causa que essa porcaria do 352. Não, por causa do que sim. Tudo culpa do 352 pra ele. Não, mas na verdade acabou. Não é. Quando inventou o 352, tirou o meia. Não é isso, Montanha. É assim, na minha concepção, o meia, ele tá sumindo do futebol. Por quê? Porque ele é um jogador que ele não é efetivo no tático. Então o que acontece? Por exemplo, a gente fala do Barcelona, mas por exemplo, o Corinthians, eu vejo que o Corinthians tem muita semelhança com o que o Barcelona joga. Porque assim, o Corinthians, ele tem jogadores que são muito aplicados taticamente, principalmente na marcação. Ajudam muito o time na marcação. E estão lá no ataque. Então assim, jogadores muito velozes no ataque. Assim, eu concordo com a disposição tática do Corinthians hoje de futebol. Hoje do Brasil, taticamente é o melhor time. Então, só que assim, vou voltar a citar aqui. Se tirar o João das... Tirar lá o Fabinho, botar o João das Coves, vai jogar do mesmo não jeito. Não acho que vai, Montanha. Eu acho o seguinte, o Corinthians... Taticamente, tudo bem, mas assim, o Corinthians tem um jogador que ele é essencial e que muitas pessoas olham e falam que é muito bom, mas, assim, é um jogador que passa despercebido. É o Ralf. O Ralf, ele é um jogador essencial no esquema tático do Corinthians. Tanto que passaram pelo Corinthians ótimos volantes que saíram e foram pra fora. Jusilei tá enterrado lá na Rússia. Se trocou pelo dinheiro. Não... É. Era um grande valor. O Elias. O Elias foi pra Espanha, da Espanha... Mas o Elias já era segundo volante. Tudo bem. Não, mas jogavam junto com o Ralf. Então assim, era o Ralf e mais um desses. Não, então, não. Assim, o Elias, ele se destacou com o Christian. Não, mas tudo bem, mas o Christian saiu antes do Elias, o Elias ficou mais um ano e pouco jogando... Ficou mais um pouco. Não, mas o que acontece? O Elias saiu, foi pra Espanha, foi chutado pra Portugal. E tá aí o Paulinho se destacando, estourando. Mas assim, eu acho que assim, sem o Ralf, esses jogadores não conseguem fazer o que eles fazem. Porque o Ralf, se você olha, ele tá em todo lugar do campo. Então assim, ele dá oportunidade pro Jusilei chegar perto do gol, ele dá oportunidade pro Paulinho chegar perto do gol. Assim, ele é um volante que... quem olha pensa, pô, um brucutu, cabeça de baga, mas ele tem muito talento pra sair. Não, ele não é um cabeça de baga. Eu não acho cabeça de baga. E agora, acho pra quem assistiu Corinthians e Flamengo, né, semana passada, o Edenilson se destacou no segundo tempo. Então, é bem sintomático isso que você comentou aí. Né, você tem, só que ele é um volante que também quando a bola tá no pé dele, ele não faz merda nenhuma, longe disso. Não, mas quem olha, pelo Ralf, quem olha pela... Ele, ó, o que eu acho do Ralf, ele não é um bom chutador, tá? Ele sai pro jogo muito rápido e ele não faz tantas faltas. E ele é bom na retomada de bola. Ele na tá retomada sempre de bola. A marcação exatamente. Dele, ele não é um ele não é um cara que ele vai dar um lançamento, mas assim... A bola tá mastigada, vem pra ele, ele sabe dominar ela perfeitamente. A bola não bate na canela dele. E outra dele. Coisa, assim, depois que o Ralf tá no meio-campo do Corinthians, olha a zaga do Corinthians como é que é. Olha todo mundo que vai pra zaga e se consagra. Todo mundo que é zagueiro no Corinthians, pô, ótimo zagueiro, fulano de tal, ótimo zagueiro, fulano de tal. Exato, oh, Chicão. Mas a bola chega mastigada. É lógico. É lógico que não é só ele. Assim, eu gosto de Chicão, se conectou agora. Essa disposição tática de todo mundo tá ajudando a marcação, ajuda demais a bola chegar lá atrás. Ajuda demais. Muito, a bola quando chega... Ela já passou, assim, o jogador tem que ter muita, assim, tem que ter um esquema muito bom pra conseguir passar dessas duas linhas que o Corinthians faz. Então o que acontece? Chega, até o goleiro do Corinthians, sinceramente, eu acho que o goleiro do Corinthians é muito fraco tecnicamente, mas até ele se consagra, por quê? Porque assim... A bola não chega? Então, a bola não chega no gol. Mas o São Paulo do Muricy, qual era o diferencial? O Rogério fazia defesas? Também era poucas defesas. Poucas defesas o Rogério precisava fazer. Por quê? Porque o sistema defensivo era muito bom. Em contrapartida, você pega, já que a gente citou o São Paulo, Mineiro e Josué, os dois sabem jogar, não sei o quê. Quem eram os volantes do São Paulo campeão mundial, bimundial? Era... Doriva. Doriva. Dinho. O Doriva acho que chama... Dinho e Cerezo. Não, o Cerezo jogava no terceiro. Pintado. Jogou com o Pintado, tinha o Luiz Carlos Goiano no banco. Sim. Você vê, eram volantes. Não, que... No Bi foi o Cerezo que era volante. Sim, mas foram volantes. Não, ele era terceiro jogador de meio. Eram volantes de baixa qualidade técnica. Aí o que acontecia? Dava mais trabalho para a defesa do São Paulo. Tanto que do Barcelona tomou gol, do Milan tomou gol. Então o que acontece? Quando você tem volante com qualidade, eu acho que acaba suprindo essa situação da defesa, que é o que acontece no Corinthians hoje, é o que acontecia no São Paulo do Muricy. E o São Paulo do Muricy não tinha, porque tem uma diferença. O Corinthians hoje, todo jogador marca. O São Paulo daquela época não era todo mundo que marcava. Por ver, os times se destacam, que tem destaque, os volantes, a gente sempre lembra, não tem nenhum time que a gente fala assim, que foi campeão, a gente nunca chega e fala assim. A gente lembra só do ataque ou defesa, sempre vai lembrar de um volante. Qualquer time. Santos de 2002, Renato, tinha um Paulo Almeida que é muito ruim. É, Paulo Almeida. É. Que era muito ruim, se lembrar, porque ele era ruim, ninguém se conforma nesse campeão. Mas então, o Paulo Almeida era muito ruim, o time do Santos era bom, foi campeão, lembra do Renato? Em que posição o Santos se classificou? Era um time que sofria defensivamente. Por quê? Porque o volante cabeça de bagre, querendo ou não, ele tá perdendo espaço. É verdade. Ele tá perdendo espaço. Então, o que acontece? Eu acho que assim, antes, o que acontecia? Um bom volante... Por exemplo, o Hernanes, jogava no São Paulo agora. Ele era um volante. Ele nunca foi um meia. Não, ele era um meia. Não, ele era um volante. O Hernanes, ele era um meia. Muricy é com ele. Não, ele era... Não, o ele Hernanes era volante. Começou como lateral. Ele no esporte, quando ele foi pra lá, ele era um meia. O Hernanes, ele veio do esporte. Ele era da base de São Paulo, só que ele jogou no esporte. Ele tava pra ser embora, voltaram certo. Ele. Opa, pode procurar. Entendi. Pausa aí. Não, tudo bem. Não, entendi. Não, beleza, mas assim... Ele era um meio, o Hernanes começou no São Paulo como lateral. Depois de lateral, ele ficou uma época no gelo, ele foi jogar também. Além, acho que não sei se foi no Santo André também que ele foi fazer estágio pra depois voltar. Mas o Hernanes é o seguinte, ele era um volante, que ele era um volante bastante eficiente. Ele aconteceu essa transição que eu tava falando. O Hernanes era volante. Por ser um bom volante, ele acabou se tornando meia. Mas, na verdade, a característica dele era de volante. Tanto que ele se destacou no São Paulo nos anos ao lado do Richarlison, quando ele jogava de volante. A partir do momento que ele começou a jogar como meia, ele já não aparecia tanto pro jogo. Como... É a mesma coisa, o Paulinho, hoje em dia. Se você catar o Paulinho e colocar ele como meia, vai matar o Paulinho. Porque o que matar aparece... o Paulinho e matar o time. Mas essa transição do Hernani, quem fez foi no último ano dele... Quem fez foi o Muricy. Tanto é que o Muricy acabou saindo queimado. Até o Hernani falou, pô, hoje não dá mais pra jogar de meia. Ele era um meia que foi porque recuado. Quando o cara... Ele hoje, se a gente for ver... Ele tá jogando como na Lazio? Hoje ele tá jogando com volante, segundo volante. Por isso tá destacando de novo. Porque assim... Hoje, se você for ver, a maioria dos volantes estão se destacando, eles são tirados de meia pra jogar de volante. Elias, quando começou na Ponte Preta, ele era um meia. Foi recuado pra volante. Sabe por que o que os técnicos estão fazendo hoje? Fala, amiguinho, você como meia, você vai ser só mais um. Mas como você sabe, sai pro jogo, tem habilidade, se eu te recuar e você conseguir marcar um pouco mais, você vai ser um cara diferenciado. É, e aquela coisa vai aparecer... mais fácil. É isso hoje que o que eu acho engraçado é o seguinte, o pessoal falando que esse volante ele chega como cara, elemento de surpresa. Mas desde quando ninguém sabe que o Paulinho vai chegar na área pra poder cabecear, pra fazer o gol, né? Elemento de surpresa pra quem não tá prestando atenção no futebol. Mas mesmo assim eles não conseguem marcar. Então, não conseguem marcar porque também, assim, aí... Pô, eu sei que um dos caras mais efetivos, um dos caras que mais finaliza no Corinthians, é o Paulinho. Pô, o Paulinho é volante. O Paulinho é um volante que tá muito mais... Ele chega muito mais na área, muitas vezes, que o meia do Corinthians. Então, assim, eu tenho mas que... Mas sempre, todo mas jogo aí, é assim. Mas aí, por que acontece... O Paulinho chega mais na área que o Danilo, simplesmente, todos os jogos. Mas isso acontece por quê? Porque o time não tá preparado taticamente. Se o time tá bem composto em campo, não vai ter como o cara chegar. Que nem o Paulinho. O jogo do Brasil que ele pegou... No primeiro tempo ele pegou uma bola que sobrou um rebote, então já bateu. Ele tá ligado para aquilo. Só que assim, o time como não tá bem taticamente, a bola de rebote, quando você tem um volante muito bom, cai sempre no pé do Paulinho. É, porque ele tá ligado para isso. O Brasil contra o Iraque semana passada, não conta também, porque Iraque é foda. Mas assim, o Ramires jogou de primeiro volante. Será que o Mano Menezes colocaria ele para jogar contra a Itália de primeiro volante? Não, jamais, não pode. Jamais, aí ele vai colocar um nó cego. Não, mas assim, Rodrigo, você tem que também ter noção, porque assim, se esse cara que sai jogando, por exemplo, o Ramires e o Paulinho, eles disputam a mesma posição, no meu entendimento. Porque o que acontece? Você tem que ter um cara de contenção também, você tem que ter um Ralf da vida lá, porque é o seguinte, esse volante, ele costuma sair. Então, e ele costuma sair, como é que fica as costas? Mas tem que ser um de contenção que sabe jogar. Não pode ser o Sandro. Não pode ser o Sandro. Não pode ser o Sandro. Não pode ser o Ramires nem o Paulinho. Não, beleza. Mas pode ser o Ralf. Mas não pode ser o Sandro. Meu problema é esse. Exato, meu problema também é esse. Eu não sei se o Sandro é tão ruim quanto a gente acha que ele é. Eu acho que ele é ruim. Acho que não, porque se ele viesse pro São Paulo, eu ia adorar. Então, mas por exemplo, você tem o Ralf, você tem o Arouca. São jogadores que têm condição de fazer essa função de primeiro volante e não precisa ser um ridículo. Tem que ser segundo volante. O Arouca acho que é segundo volante. O problema é o seguinte, Rodrigo, você tem um cara que ele sabe jogar e ele não vai conseguir ficar parado. Sim, ó, você é daqui da intermediária pra trás, não vou fazer uma lista, uma risca aqui. Você só vai sair daqui quando ninguém mais aguentar, você corre lá pra frente. Se eu sou um cara habilidoso, eu vou pensar, meu, eu não vou ficar aqui atrás segurando a bola porque eu posso chegar na frente e fazer o gol. O que acontece? O Ralf, ele sabe. Eu tô aqui pra destruir e ajudar. E então, o Casemiro? Porque ele é muito mala. Ele é muito mala. Esquece que ele é muito mala. Pensa no futebol dele. Ele tem um ótimo passe. O problema dele é o seguinte, então, que ele como volante, ele tem que ser segundo volante. Primeiro volante ele nunca vai jogar. São Paulo tá melhorando agora, né? Nos últimos jogos o São Paulo melhorou por conta do Wellington que entrou agora. Então o Wellington, ele é esse jogador. Ele é jogador rápido, consegue recompor muito facilmente o time e não avança demais. E joga pro time, né? Então, ele não avança demais. O que acontece? O Denilson, ele também é um jogador muito parecido com o Wellington, porém, ele consegue... O Denilson, ele tem uma saída de bola mais... Ele consegue chegar na intermediária do outro lado muito mais rápido. E o São Paulo precisa de dois volantes. Dois primeiros volantes, que tem boa saída de bola. Por quê? Porque o Cortez sobe muito. O Cortez também na parte defensiva ele não é horrível. Muito não, eu, é horrível. Eu gosto do Cortez. Muitos falam que ele é horrível na parte defensiva. Os caras convocam o Fábio Santos e não convocam o Cortez. Acho que o Cortez ele é até melhor defensivamente do que ofensivamente, porque o Cortez ele não consegue chegar à linha de fundo. O São Paulo na lateral direita agora tá tendo que improvisar, mas o que acontece? No meio, no ataque de São Paulo, o Luiz Fabiano cerca uma galinha. Ninguém mas é mesmo. Difícil cercar uma galinha, então, peraí. Quem já foi cercar uma galinha? Não, cercar a galinha não é difícil. Difícil é pegar a galinha. Mas cercar a galinha. Cercar a galinha. O Luiz Fabiano não fala. O Luiz Fabiano ele só ativa quando ele olha pra. Só quando a bola tá. É, perto pra frente. No raio. Quando a bola tá pra raio. Trás, esquece que ele não olha nem pra trás. Então o que acontece? O Jadson também não é um jogador que é ativo na marcação. Então o que acontece? Ele recompõe, mas não é um jogador que ajuda a marcar. Então o que acontece? O meio-campo de São Paulo fica sobrecarregado. Exato. Agora só pra falar de volante estrangeiro... Deixa eu só fazer uma pergunta pra você, antes de falar de volante estrangeiro. Você acha que Marcos Assunção é um volante? É. Segundo volante. E pra mim, esse é um dos grandes erros do Palmeiras. De querer jogar com dois volantes e o Marcos Assunção. Porque se o Palmeiras jogasse, por exemplo, com o Henrique... O Marcos Assunção, o Thiago Real, não, o Thiago Real e o Valdívia, pra mim bastava e foi quando o Palmeiras jogou melhor. Mas o problema é que o Marcos Assunção também não marca, né, cara? É. Ele volta e ele recompõe. Ele recompõe, mas ele só recompõe. Ele não tem velocidade. Mas pra isso você pega e manda o Thiago Real, que é moleque, voltar. Não, mas o Palmeiras tem dois laterais que não sobem. Qual a preocupação de ter três volantes? Mas na sua opinião, o Marcos Sanson é um volante. É um volante, segundo volante. Então, ele é bom... Que marque bem. Faz uma pena dele. Marca igual o Paulinho, não marca. Não, igual o Paulinho não, porque igual o Paulinho ninguém marca. Nem o Arouca. Igual o Paulinho também não marca. Eu acho que o Arouca marca igual o Paulinho. Que o Paulinho... E o Adriano também não marca igual o Ralf. Então, assim... Não, o Adriano não... Até porque o Adriano é muito ruim. O Adriano, acho que ele até pode marcar. Só que é o seguinte, o Ralf sabe dominar a bola, sabe sair pro jogo. O Ralf, a única coisa que eu queria, alguém pegasse ele pra botar ele pra chutar mais. Não, acho que tá bom, na função tática dele tá bom. Porque... mas não custa nada chutar. Não, ó, dentro dessa linha que a gente tá falando... Uma coisa, por exemplo, o Vasco. Que o Vasco assinou a perda da vaga na derrota com o São Paulo semana passada. Ele joga com um volante de cabeça de bagre, que é o Newton. E o Vasco tá indo pelas tabelas na base do 1x0, 1x0, 2x1, 0x0, 1x0, 2x1, há tempos. Eu acho então, que no Vasco, assim, o Juninho pernambucano, se ele conseguisse ser o segundo volante... O time do Vasco subia demais. Porque assim, ele não consegue marcar. Mas ele não tem mais idade. É, né? Então, mas pô, é mais ou menos como o Marcos Assunção. Assim, ele tenta recompor, mas assim, a saída de jogo dele é muito boa, muito boa. Só que o Juninho é muito decisivo como meia, não só na bola parada, né? Verdade. O Juninho, ele joga muito com a bola rolando. Agora, por enquanto a partida no Fluminense, você tem o Jean, que é um cara que joga muito bem. O São Paulo mandou embora porque ele tava numa fase muito ruim no São Paulo. Não, o problema do São Paulo é que quiseram botar ele de lateral, queimaram o cara. Não, mas, o Jean, ele teve numa fase do São Paulo muito ruim. Tava muito mal no São Paulo e acabou tendo acabou saindo, né? Melhorou bastante depois de sair do São Paulo. Ó, assim, só pra fazer primeiro uma menção pra alguns volantes que eu acho que a gente acabou pulando aqui, pra não ficar divagando muito sobre tática, né? Que jogou no Brasil, a gente não falou do Zé Roberto, que é um baita volante. O Andrade, o Adílio do Flamengo. O capitão da Portuguesa. Então, um glorioso capitão, né? Hein? O Flávio Conceição, o César Sampaio, o Mancuso do Palmeiras. O Dudu, Mancuso, que era... eu me conformo, mas tudo bem. Eu me conformo. O Dudu, que era o volante da academia do Palmeiras. Ah, tá. O Dudu, né? Grande Dudu. O Guinha Azul. O Gilberto Silva. O Kleberson, que em off eu falei e o Montanha me xingou. Você colocou o Cocito aí? O Cocito, nossa, lembra do Cocito? Cocito era bom. Cocito era osso, hein? Aqui no futebol brasileiro, o Maldonado. O Maldonado, o Marcinho Guerreiro. Marcinho Guerreiro não. Ó, tem um livro, não sei se vocês já viram. Não, eu não vi, com certeza. Eles são os 11 maiores volantes do futebol brasileiro, do Sidney Garamboni. Certo. Ele colocou de todos os tempos a lista. Tá aí a sua lista? A lista dele tá aqui. Tá, eu posso tentar acertar alguns aí? Vai. Falcão tá aí. Beleza. Cerezo? Não. Cerezo não tá aqui, beleza. Não. São jogadores mais da atualidade ou mais antigos? Não, são mais antigos. Ah, então não vou acertar nenhum. Ó, Falcão, o Dunga. O Dunga. O Dudu. Dudu. Dino Sani. Dino Sani. Zito, Danilo Alvim. Danilo Alvim. Andrade. Piazza e Clodoaldo. Clodoaldo, a única coisa que eu lembro do Clodoaldo é ele driblando metade do time da Itália na final lá. Só que assim, e ele fez um capítulo, é um capítulo para cada volante, e ele fez um capítulo para os volantes brucutus. Aí sim, esse daí deve ser hilário, hein, velho? Esse deve ter o Cocito. Vai lembrar de cada... É capaz de ter o Cocito, né, falando dos brasileiros. Agora, falando dos estrangeiros... O Batista da Argentina e o Chiré da Itália, vocês não devem lembrar, porque é da década de 80. Negativo. Só que eu listei aqui, Mascherano. Mascherano é um bom volante. Fábregas. Ótimo. Xavi, Iniesta. O Xabi Alonso. Xabi Alonso é muito bom. Kedira. Pô, cara, eu vou falar pra você, um cara que eu achava que jogava demais era o Redondo, velho. Puta, o Redondo era muito bom. O Redondo, tá na lista, né, na lista que a gente falou. Schweinsteiger, o Verón. Monstro. Pra mim ele era monstro. Verón, mim era monstro. Não me conformo do Simeone estar na lista e o Verón não estar. Eu expliquei, pô, os caras consideram o Verón, pega o Verón só... cara que começou a ver futebol agora, pega ele como meia. O Cambiasso, que foi o Montanha que lembrou. O Lampard, o Gerrard. E a questão do posicionamento do Beckenbauer, né? Falta um, mas tem que citar, pelo amor porque de Deus. Eu vou infartar aqui. O De Jong? Não. Davids. Ah, o Davids está na lista. O Davids está na lista. Não, mas né? Ele tem que estar no nosso programa. Tem que Os programa. Os da lista eu não cito novamente, mas esses daqui são alguns dos que foram relativamente injustiçados dentro daquela lista, né? E os que foram, que tiveram sorte na vida aí, os holandeses? O De Jong e o Van Bommel. Van Bommel. Van Bommel. Eles tiveram sorte na vida. Cadê eles têm... Cadê a deu uma minhoca. Nossa, viu? O De Jong, eu lembro, ele deu uma pesada no peito de alguém na... Foi na Copa. Na Copa. Tinha uns volantes engraçados no Santos. Tinha uns cabeludos que apareciam de vez em quando tinha. Você quer ver? Você tinha o Claudio Miro. Nossa, o Claudio Miro. E aqueles cabeludos? Tinha dois cabeludos que apareciam nos anos 2000 aí, não foi? O capixaba? Não, cabeludo, cabelo comprido assim, parecendo um redondo, só não tinha futebol redondo. Cabelo liso assim, jogava de volante. O nome do cara, pô, ele até jogou no... Marconato? O nome do Marconato foi aquele que tomou a touca do... Não, agora nos anos 2000, pô. 2000, cabeludo? É, tinham dois aí, passou um, depois veio outro, faz pouco tempo que saiu do Santos. Bóvio? Ah, o Bóvio. E o Bóvio jogou bem no Santos. Tinha um outro depois do Bóvio ainda, veio um outro ainda. Germano. Será que era Germano? Acho que era Germano. Era Germano, mas o Germano não era ridículo. Nossa, não. Os dois eram horríveis. O Bóvio era horrível, o Germano era horrível. Não. Triste. Ultimamente teve aquele que veio pro São Paulo lá, qual é o nome dele? Rodrigo Souto. Rodrigo Souto, que jogou bem no Santos e pessimamente no São Paulo, né? Mas não era um jogador ridículo. O Arouca eu acho que nem teve tempo de jogar mal no São Paulo. Porque o time de São Paulo naquela época tava uma draga tão desgraçada que o Arouca nem teve condições de aparecer. Então assim, só pra finalizar esse bloco aqui, então antes, né, a gente vai dar um spoiler no fim do bloco, mas vamos eleger aqui nossos três melhores volantes aqui. Não, mas a gente vai eleger da atualidade, então tem que estar jogando. É, da atualidade de hoje em dia, atualmente. Isso. Justamente. Então vamos lá, Montanha, você que se chamou aí, pode falar seus três volantes aí. Xavi, Iniesta pra mim é volante, pessoal. Eu acho que Iniesta é volante, eu nem falei nada no programa, mas Iniesta acho que Iniesta pra mim é usar ele como volante. Fala vocês aí, eu falo o terceiro por último. Tá bom. Mascherano, mesmo no banco, muitos jogos, Mascherano, Schweinsteiger e o Ramires. Vou no Xavi, não tem como falar do Xavi. Eu acho que o Xabi Alonso também é muito bom volante. E terceiro aí também eu acho que vai ficar na incógnita aí também. Eu acho que o Khedira também joga bem de médio volante, mas acho que para por aí, acho que não tem muito mais que isso não. Eu gosto muito do Mascherano, não sei porque o pessoal não gosta de Mascherano. Eu vou botar aqui o Schweinsteiger, não tem. O cara é uma bandeira, eu tenho que colocar. Então tem algum consenso dos três que nós decidiríamos por... O Xavi teve dois votos. Xavi, o Schweinsteiger teve dois votos. Não, mas aqui, o único que eu discordo assim um pouco, eu discordo é o Mascherano. Também não acho. Eu não Mascherano. Colocaria na minha lista. Mascherano, ele é um jogador muito melhor, talvez, que o Xavi na hora de tirar a bola, mas na hora da distribuição... Você quer ver um cara que morde... O Mascherano me lembra o Ralf. Você quer ver? Tem dois caras, não, dois ingleses, né? Que mordem tanto quanto o Mascherano, só que assim, não tem a raça do Mascherano, tá? E sai muito mais pro jogo. Lampard e Guerra, os caras marcam demais. E o Guerra eu acho que é um dos melhores passes que tem na Europa, ele é muito bom. Do mundo, se for bom. A distribuição de bola do Guerra é muito boa. O time do Liverpool não ajuda, mas o Guerra é um jogador excepcional. E agora vamos pro momento Bronquinha, aquele que deve ser, não sei se forçado ou se desregulado aí, né, com o volante do cenário dos é o volante desalinhado. É o volante desalinhado aí. Fala aí, Montanha, seu Bronquinha. Meu Bronquinha vai pro 3-5-2. Eu acho que ele acabou tirando um pouco do brilho dos volantes do futebol mundial. Entendeu? Acabou destacando muito os alas e acabou tirando um pouco do brilho dos volantes. De marcar, sair pro jogo, distribuir, eu acho que atrapalhou um pouco no futebol mundial. Então, 3-5-2 merece meu Bronquinha. O meu, poucos vão lembrar, mas o Palmeiras teve um volante loiro chamado Rocha, na época da fila, que o esporte dele não devia ser futebol, e ele insistiu com futebol durante muitos anos no Palmeiras, colaborando com a fila. Faltou alguém na infância dele dos 16 anos. Faz cenário que é melhor, né? Tinha que ter alguém. Exato, mais mesmo. Faltou alguém falar isso. É, e o meu Bronquinha vai pro Camoranesi, apesar de ter se naturalizado italiano, ele era argentino, e com qualquer argentino, volante argentino, é uma coisa apetitosa, né? O pessoal deve jantar canela quando é pequeno os volantes. E aí a gente, inclusive, esse tempo atrás, a gente colocou um videozinho aí do Camoranesi. A gente vai colocar o link de novo aí. O link de novo, do Camoranesi no início da carreira, onde ele acabou, né, com a carreira do sujeito lá na Argentina, lá nas divisões. Acho que era um time inferior, não sei que time que era na Argentina, mas no link vai estar aí, que é a entrada criminosa. É, do Camoranesi, e que volante tem muito esse estigma, né, de ser aquele cara que vai destruir, mas, na verdade, o Camoranesi acho que levou isso ao pé da letra e quase acabou com a carreira do jogador. Acabou com a carreira do cara. E E agora vamos falar sobre os volantes hidráulicos, como diz o Montanha, o volante elétrico, né, Montanha? Exatamente. É, falamos dos volantes alinhados. Desenvolve. Aquele desliza suave, né? Pode começar, Rodrigo Lunquinha. Bom, pra mim é o monstro César Sampaio. Porque além de marcar muito, jogava muito, ainda meteu um gol no São Paulo. Um golaço. E foi um negócio fenomenal. Então o monstro César Sampaio fica com o meu filho da bola. Meu filho da bola deve ter sido o maior volante do futebol brasileiro, tá? Desculpe aqui que eu vou Zito, Clodoaldo, mas eu acho que o maior volante que o Brasil teve foi o Falcão. Então meu filho da bola foi pra ele. Ele tinha elegância de jogar no meio campo. Isso era impressionante, né? Um volante, porque a gente fala do Zidane que é elegante. Entendeu? Agora, o volante elegante como ele. Entendeu? Ele tinha uma elegância. Além, o cara. Tele gravata, né, Montanha? Era um espetáculo. Era um espetáculo ver. Os vídeos que eu vejo, ele dá gosto. Não, ele que fazia propaganda de cueca era o Leão, né? Não. Falcão. Até hoje, né? Ele anda naquele externo. Ele é o exemplo de como um volante deve se jogar. Falcão. E eu, meu filho da bola vai pro Fernando Redondo, que era o. Dei um bronquê para um volante argentino e tô dando o filho da bola também pro volante argentino. É, lembro que. Ele é redondo como eu, né? Ele é redondo como você. Então, um volante redondo, mas ele jogava. Eu lembro que assim, o toque de bola dele era como o Montanha tá falando, assim, era muito. Sabe, parecia que era fácil sair jogando. E até esses tempos atrás, eu acho que foi o ano passado que eu vi uma. Um amistoso, que eu acho que era o Manchester contra o Real Madrid, dos antigos, e ele voltou a jogar. Pô, o cara joga demais, até hoje você vê que o cara tem o dom, além também daquelas qualidades que você já ressaltou, era um cara muito bonito, Montanha. Era um espetáculo de homem, né? E sendo assim, encerramos aqui mais um Papo do Fino, especial Volantes. Por favor, interajam conosco aí nos comentários. Na semana que vem, no próximo podcast, na verdade eu tô colocando pilha, porque era pra ter falado hoje e não falou, mas a gente vai fazer os comentários sobre os comentários que vocês fizeram no nosso programa de narradores. Tiveram vários comentários, vários vídeos muito bacanas, e no próximo programa a gente vai falar isso aí. Mas, por favor, interajam também nesse podcast aí embaixo. E indiquem para os amigos e principalmente para os inimigos, que se tiver bastante, melhor pra gente. Então, as saudações finais do Montanha. Um abraço. Rodrigo. Abraço, até a próxima. E até logo, pessoal. Até a próxima.